meus manos. Tá vacilando, parece pé de pano. Deixou falha com a porrada de cara. Agora sustenta o eco da quadrada. Esqueceu que o proceder é o principal. Canalha sem respeito, passa mal, é normal. Minha família sempre vou proteger. Não sou como você, faz comigo pra ver. Chega na área, conquista a amizade. Depois é outra cara, inveja, pilantragem. Enche a cara de farinha, pensa que tem atitude. Seu filme tá queimado, nego, não se discute. Virou X9, delatos, correria. Cadê a parceria? Não tem amor à vida. E nessas horas só Jesus pra você. Nem vai perceber se a cobrança chegar de CG. Portanto, parceiro, se liga pra não dar mancada de novo conosco. Talvez seja até pouco. Uma naifa cortando o pescoço, nunca esqueço, já registrei. Jamais vou deixar quieto. Cabrito igual você, hoje em dia maluco, eu tô esperto. Vacilou, deixou falha. Deixou falha. É cabrito, é canalha, vai morrer. Assim, não dá nada pra mim. Se deparou com as quadradas, ficou piani. Vacilou. Deixa eu falha, deixa eu falha. É cabrito, é canalha, vai morrer. Assim, assim, não dá nada pra mim. Se deparou com as quadradas, ficou piani. Quem quer sobreviver na favela se respeita. Protege sua família na bala ou na caneta. Sempre a mesma cena, no descuido tá ligado. Tem ficha criminal e uma pá de checado. Sistema camuflado, playboy é folgado. Estilo de polícia, mas sempre raspa o prato. Sem igualdade, os parceiros atrás das grades. Tá certo que é errado, às vezes um covarde. Botar um rango em casa não é nada fácil. Emprego temporário não é mais réu primário. Sistema carcerário vomitou muita gente. Só Deus bonde, sem os presentes. E a noite se alia com um conjunto preto. Difícil mesmo é me ver ali no beco com arma na mão, enquadrando os irmãos. Sem dó, sem perdão, tem jeito não. Do jeito que eu tô beleza. Longe do mal, consequência e das treta. Conexão fatal, expansão sobradinho. Danada não, Deus ilumina nosso caminho. Quem vacila na quebrada é daquele jeito. Quem deixa furo acelera só o seu enterro. E cirurgia, conexão fatal. De noite ou de dia, sempre na moral. Vacilou, deixou falha, deixou falha. É cabrito, é canalha, vai morrer. Assim, não dá nada pra mim. Se deparou com as quadradas, ficou piani. Vacilou, deixou falha, deixou falha. É cabrito, é canalha, vai morrer. Assim, não dá nada pra mim. Se deparou com as quadradas, ficou piani. É dois palitos, os doidos te encontrar. Os canhão já tá em cima, ajoelha e vai rezar. A esquina tá lotada querendo sua presença. Fora que o de cinza também quer sua cabeça. Quem faz aqui vai pagar é por aqui. Eu tô aí, jamais vou desistir. Já faz um tempo que eu convivo nesse meio. Atividade pesada, correria, tiroteio. Nem me liga seu ibope, sua carreta. Fala que é do rap aí, cadê as letras? Se liga malandro na quebra, potoca pilantra com a gente não cola. Por causa de cagueta, já pá de viatura do lado de fora. Tropa de choque, os canos do bope aí tão doido pra entrar. Se tá devendo, é bom se sustentar. Já tô cansado de viver no meio de traíra. Que até pelas costas ele mira e atira. Não tão nem aí se você é camarada. Deixa eu proceder, atitude na quebrada. Parceria forte aqui é eu e meus parceiros. São vários doidos, família em primeiro. Pura calma, inteligência é bote certo. Conexão fatal, novamente está por perto. Sempre que eu andei pelas ruas da favela, respeito eu já sabia, ainda é parte dela. Consideração você conquista com o tempo. Não pague homicídio e assim vai vivendo. Se orienta pra nunca deixar falha. Pra não virar um cabrito canalha. Deixou falha, deixou falha. É cabrito, é canalha, vai morrer. Fica assim, não dá nada pra mim. Se deparou com as quadradas, ficou piani. Vacilou, deixou falha, deixou falha. É cabrito, é canalha, vai morrer. Fica assim, não dá nada pra mim. Se deparou com as quadradas, ficou piani.